até não darem nada. Minha vida segue o sol, no horizonte dessa estrada. Eu nem sei mesmo quem sou nessa falta de carinho. Ser sozinho, e onde o vento me levar, vou abrir meu coração. Pode ser que num caminho, num atalho, num sorriso, aconteça uma paixão. Paixão.